Essa música é o seguinte: quando eu saí de casa, eu encontrei um amigo meu na rua. Eu olhei pra cara dele e disse assim: porra, bicho, tu tá com cara de quem tá na pedra. Aí ele olhou e disse assim: quer que eu posso fazer? Eu tô igual disco de embreagem. Quanto mais eu trabalho, mais liso eu fico. Tu tá na pedra, meu vizinho tá na pedra. Não adianta esconder, a pedra pegou você. Na pedrosa, na pedra rosa, essa pedra não tem cura. Pedra mole, pedra dura, o pobre sai pra curtição. Esse vai bater na pedra, ele tem cara de pedreiro e bate pedra o dia inteiro. Pedra fume, pedra seixo, de qualquer maneira é pedra. Tua pedra é gigante, dá pra ver no teu semblante. Tem gente que está na pedra, mas gosta de esconder o jogo. Esta pedra é uma mágoa, eles te cortam luz e água. Você que ouve esta canção, eu sei, tu tá na pedra. Essa pedrosa eu conheço, uma pedrada não tem preço. Na pedra, na pedrosa, na pedra, na pedrosa, na pedra, da pedra ninguém escapa. Vais morar lá na pedreira, vais viver entre as pedras. Tem gente que está na pedra. Atenção, gente, a música vai acabar porque é o seguinte: eu tô sem grana pra pagar esse estúdio, eu tô na pedra. Mas na próxima a gente se encontra. Falou? Tchau, galera! Eu tô na pedra.